no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A rádio é um meio de comunicação incrível. Transmite informações, aprendizados, emoções e diversão. A Universidade Federal de Ouro Preto possui a Rádio FOP. Entre tantos programas, vamos conhecer o projeto Rádio de Divulgação Científica. A ação teve início em 2001, quando a Sociedade de Estudos Astronômicos de Ouro Preto incentivou que novos programas fossem criados para a Rádio FOP. Os programas são feitos como pílulas, têm duração de aproximadamente 3 minutos e são divulgados ao longo da programação, sem um horário definido. Daniel Viana, estagiário de jornalismo, explica como é feita a organização das atividades. A gente trabalha muito com a internet, né? Com alimentar redes sociais, tirar uma foto do evento, publicar na página do Instagram para popularizar mesmo, para tornar visível a todos, né, que acessam a rede, que usam a hashtag no museu e essas coisas. Os programas Minuto Astronômico e Memória da Ciência e da Técnica foram criados em 2004. Para realizar esses programas, são escolhidos temas da astronomia e do acervo do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, levando o ouvinte a embarcar pela viagem do conhecimento científico. O Minuto Astronômico convida o público a conhecer o observatório. Já no programa Memória da Ciência e da Técnica, são passadas informações dos setores do museu. Gilson Nunes, professor e criador dos programas, ressalta a importância do conhecimento científico. A UFOP, enquanto uma instituição de pesquisa e ensino, deve ter o compromisso de realizar a educação científica da população por todas as formas. E uma ferramenta importante nesse processo é, naturalmente, uma rádio educativa. A Rádio de Divulgação Científica busca realizar uma educação científica para a população através da rádio educativa. Não perca essa viagem. Fique ligado na programação sintonizando em 106.3 FM. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.